show. Aliuwo. Pessoas matam e pessoas morrem. Quem as pune ou quem as socorre? Quem se compadece quando outro corpo desce? Quem chora pelos órfãos, quem zela pelos velhos? Quem respeita as rugas, quem chora pelas viúvas? O governo se alterna, mas a vida não muda. Basta andar nas ruas pra encontrar rancor. Será que o estoque tá zerado e acabou o nosso amor? O ciclo da vida pode mudar. As pessoas sempre podem recomeçar. Sou eu quem escolho como quero andar. Se vou ajudar, eu vou ignorar. Indiferença não faz bem, só vai afastar. O caminho da paz é a compaixão. Amo a justiça, amo meu irmão. Deixei abertas as janelas do meu coração. Encontrei amor no ventre de minha mãe. Me alimentei direto na fonte de El Shaddai. Eu encontrei exemplo nos calos das mãos de meu pai. Nas preces de meus avós, encontrei amor na voz do meu pastor. Me tornei capaz de produzir amor e de refletir a luz. Meu Senhor, obrigado por nos enviar Jesus. O ciclo da vida pode mudar. As pessoas sempre podem recomeçar. Sou eu quem escolho como quero andar. Se vou ajudar, eu vou ignorar. Indiferença não faz bem, só vai afastar. O caminho da paz é a compaixão. Amo a justiça, amo meu irmão. Deixei abertas as janelas.